Faixa 10. Epílogo do conto do pássaro-elefante. A teoria da tectônica das placas, como hoje a chamam, é uma das histórias de sucesso da ciência moderna. Na década de 1930, quando meu pai estava em Oxford, muitos, mas não todos, ridicularizavam o que então se chamava de teoria da deriva continental. Ela era associada ao meteorologista alemão Alfred Wegener, 1880-1930, mas outros antes dele haviam feito suposição semelhante. Várias pessoas haviam notado como a costa leste da América do Sul se encaixava bem na costa oeste da África, mas, em geral, isso era descartado como uma coincidência. Havia algumas coincidências ainda mais impressionantes nas distribuições de animais e plantas, o que tinha de ser explicado postulando-se pontes terrestres entre os dois continentes. Mas a maioria dos cientistas achava que o mapa fora alterado por flutuações no nível do mar e não porque os próprios continentes houvessem derivado lateralmente. O nome Gondwana foi acunhado originalmente para designar um continente composto por África e América do Sul em suas atuais posições, mas com o Atlântico Sul drenado. A ideia de Wegener de que os próprios continentes haviam derivado era muito mais revolucionária e polêmica. Mesmo quando eu estava cursando a graduação nos anos 1960 e não nos 1930, a questão não estava decidida. Charles Elton, o veterano ecologista de Oxford, fez uma conferência para nós sobre o tema. No final, ele organizou uma votação, coisa que eu lamento dizer, pois a democracia não é um modo de estabelecer uma verdade, e acho que ficamos divididos mais ou menos igualmente. Tudo isso mudou pouco depois que me formei. Evidenciou-se que Wegener estava muito mais próximo da verdade do que a maioria dos contemporâneos que zombaram dele. Seu principal equívoco foi pensar que as massas continentais existentes flutuavam no manto semilíquido e que haviam avançado laboriosamente como jangadas no mar. A moderna teoria da tectônica de placas vê toda a superfície da Terra, o assoalho oceânico e os continentes visíveis como um conjunto de placas. Os continentes são partes espessas e menos densas de placas que afloram na atmosfera, formando montanhas e que se afundam no manto. Em sua maioria, as fronteiras das placas estão sob o mar. De fato, compreenderemos melhor a teoria se esquecermos o mar. Vamos fingir que ele não existe. Nós o traremos de volta para inundar as terras baixas mais tarde. As placas não avançam laboriosamente pelo mar, seja ele de água ou de rocha derretida. Em vez disso, toda a superfície da Terra é blindada, coberta por placas que deslizam sobre a superfície e às vezes mergulham por baixo de outra placa no processo conhecido como subdução. Quando uma placa se move, não deixa uma brecha atrás de si como Wegener imaginara. Ocorre que a brecha é continuamente preenchida por material novo que aflora das camadas profundas do manto terrestre e contribui para a substância da placa no processo denominado espalhamento do assoalho oceânico. Em alguns aspectos, a placa parece uma imagem rígida demais. Uma metáfora melhor é de uma esteira rolante ou uma escrivaninha de tampo corrediço. Eu a descreverei usando o exemplo mais claro e elegante, a dorsal mesoatlântica. A dorsal mesoatlântica é um cânion submerso com 16 mil quilômetros de comprimento que descreve uma colossal curva em S entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul. A dorsal é uma zona de afloramento vulcânico. Rocha fundida sobe das profundezas do manto. Em seguida, verte lateralmente para leste e oeste como duas tampas corrediças de escrivaninha. A tampa corrediça do leste empurra a África e afasta do meio do Atlântico. A tampa corrediça do oeste empurra a América do Sul na outra direção. É por isso que esses dois continentes estão se afastando um do outro a taxa de 1 centímetro por ano, taxa que, como imaginativamente já se comentou, é mais ou menos aquela em que crescem as unhas, embora as taxas de movimento de placa para placa sejam muito variáveis. Essa é a mesma força que originalmente as impeliu para longe uma da outra quando Gondwana se desmembrou. Existem zonas semelhantes de afloramento vulcânico no assoalho do Oceano Pacífico, do Oceano Índico e em vários outros lugares, embora às vezes sejam chamadas de elevações e não de dorsais. Essas dorsais oceânicas que se espalham são as propulsoras do movimento das placas, mas a linguagem do empurrar será muito enganosa se levar a crer que o afloramento do assoalho oceânico empurra a placa por trás. Afinal de contas, como é que um objeto tão imenso como uma placa continental poderia ser movido com um empurrão por trás? Não é isso. Na verdade, a crosta e a parte superior do manto são movidas pelas correntes que circulam na rocha derretida que está por baixo. Uma placa não é empurrada por trás, e sim arrastada pela corrente no líquido onde ela flutua, uma corrente que exerce sua força sobre toda a porção inferior da placa. Os dados que corroboram a visão da tectônica de placas são elegantemente eloquentes, e a teoria hoje está provada além de qualquer dúvida razoável. Se medirmos a idade das rochas dos dois lados de uma dorsal, como a mesoatlântica, notaremos uma coisa impressionante. As rochas mais próximas da dorsal são as mais recentes. Quanto mais nos afastamos lateralmente da dorsal, mais antigas são as rochas. O resultado é que se traçarmos linhas isócronas, isto é, contornos geológicos de idades iguais, essas linhas serão paralelas à própria dorsal, serpenteando com ela no Atlântico Norte e pelo Atlântico Sul. Isso vale para os dois lados da dorsal. As linhas isócronas de um lado da dorsal são quase perfeitamente como uma imagem no espelho do outro lado. Imagine que decidimos atravessar o fundo do Atlântico num trator submersível diretamente para leste, no décimo paralelo, partindo do porto de Maceió, no Brasil, em direção ao cabo da Barra Coanza, em Angola, passando rente à Ilha de Ascensão pelo caminho. Enquanto avançamos, vamos coletando amostras das rochas sob a esteira do nosso trator. Pneus não suportariam a pressão. Por razões que decorrem da teoria do espalhamento do assoalho oceânico, só estaremos interessados no basalto ígneo, lava solidificada, que jaz na base de seja qual for a rocha sedimentar que possa ter se depositado sobre ele. São essas rochas ígneas que, segundo a teoria, constituem o tampo corrediço ou esteira rolante à medida que a América do Sul se move para o oeste e a África para leste. Perfuraremos os sedimentos, que podem ser bem grossos em certos lugares, pois se depositaram durante milhões de anos, e extrairemos amostras das duras rochas vulcânicas que há por baixo. Pelos primeiros 50 quilômetros da nossa jornada para o leste, estamos na plataforma continental. Ela não é considerada, para nossos propósitos, como fundo do mar. Não deixemos o continente sul-americano, apenas temos um pouco de água rasa sobre nossas cabeças. De qualquer modo, para a finalidade de explicar a tectônica de placas, estamos desconsiderando a água. Mas depois passamos a descer rapidamente ao fundo do mar, propriamente dito, extraímos nossa primeira amostra do verdadeiro assoalho oceânico e fazemos a análise radiométrica da data do basalto sob os sedimentos. Aqui, na borda ocidental do Atlântico, essa data é do Cretáceo inferior, cerca de 140 milhões de anos atrás. Continuamos nossa jornada para o leste, colhendo amostras a intervalos regulares das rochas vulcânicas na base dos sedimentos e constatamos um fato notável. Elas vão sendo cada vez mais recentes. A 500 quilômetros do nosso ponto de partida, estamos bem entranhados no Cretáceo Superior, com rochas mais novas do que 100 milhões de anos. Percorrido cerca de 730 quilômetros em nossa jornada, embora não vejamos nenhuma fronteira distinta, porque o que estamos vendo é apenas rocha vulcânica, cruzamos a fronteira dos 65 milhões de anos entre o Cretáceo e o período Paleógeno, o instante geológico em que, em terra firme, os dinossauros desapareceram subitamente. Para o leste, as rochas vulcânicas submarinas vão sendo cada vez mais recentes. A 1.600 quilômetros de nosso ponto de partida, estamos no Plioceno, olhando para rochas jovens, contemporâneas dos mamutes lanosos na Europa e de Lucy na África. Quando chegamos à dorsal mesoatlântica, propriamente dita, a cerca de 1.620 quilômetros da América do Sul e um pouco mais distante, nessa latitude, da África, notamos que as rochas da nossa amostra agora são tão recentes que pertencem à nossa época. Acabaram de irromper das profundezas do mar. De fato, se tivermos muita sorte, poderemos contemplar uma erupção na parte específica da dorsal mesoatlântica que estamos atravessando. Mas teríamos de ter sorte, pois apesar da imagem de uma esteira rolante em movimento contínuo, ela não é exatamente incessante. E como poderia ser, dado que o tampo corrediço se move em média 1 centímetro por ano? Quando ocorre uma erupção, as rochas são deslocadas em mais de 1 centímetro. Mas, correspondentemente, as erupções ocorrem com frequência menor do que uma vez por ano em qualquer dado ponto ao longo da dorsal. Transpomos a dorsal mesoatlântica e continuamos nossa jornada para o leste em direção à África, novamente extraindo amostras de rocha vulcânica da parte inferior dos sedimentos. Observamos agora que as idades da rocha são como uma imagem refletida num espelho daquilo que medimos antes. As rochas vão ficando progressivamente mais antigas conforme nos afastamos do centro da dorsal, e isso continua por todo o caminho até a África e a orla oriental do Atlântico. Nossa última amostra, bem próxima da plataforma continental africana, mostra rochas do Cretáceo inferior, exatamente como suas imagens no espelho do lado ocidental, próximas da América do Sul. De fato, toda a sequência se reflete pela dorsal mesoatlântica, e esse reflexo é ainda mais preciso do que poderíamos constatar com base apenas na datação radiométrica. O que decorre é muito elegante. Em O Conto da Sequoia, conheceremos a engenhosa técnica de datação chamada dendrocronologia. Os anéis das árvores resultam do fato de que as árvores têm uma temporada anual de crescimento, e como nem todos os anos são favoráveis por igual, surge um padrão característico de anéis grossos e finos. Essas assinaturas digitais, quando surgem às vezes na natureza, são uma dádiva natural para a ciência que deve ser avidamente aproveitada sempre que a encontrarmos. Particularmente feliz é o fato de que algo parecido com os anéis de árvores, embora em uma escala temporal maior, imprime-se na lava vulcânica quando essa resfria e se solidifica. Vejamos como isso funciona. Enquanto a lava ainda está líquida, as moléculas em seu interior comportam-se como minúsculas agulhas de bússola e se alinham com o magnetismo da Terra. Quando a lava se solidifica em rocha, as agulhas de bússola ficam petrificadas em sua posição corrente. Assim, a rocha ígnea atua como um ímã fraco, cuja polaridade é um registro congelado do campo magnético da Terra no momento da solidificação. Essa polaridade, que é fácil de medir, nos diz a direção do polo norte magnético no momento em que a rocha se solidificou. Agora vem um fato propício. A polaridade do campo magnético da Terra inverte-se em intervalos irregulares, mas bem frequentes pelos padrões geológicos, numa escala temporal de dezenas ou centenas de milhares de anos. Podemos ver de pronto a empolgante consequência disso. Conforme as duas esteiras rolantes correm para oeste e para leste a partir da dorsal mesoatlântica, sua polaridade magnética medida exibirá listras, refletindo as viradas do campo da Terra congeladas no momento da solidificação da rocha. O padrão de listras do lado oeste espelhará exatamente o padrão de listras do lado leste, pois os dois conjuntos de rochas partilharam o mesmo campo magnético quando elas jorraram juntas em forma líquida da dorsal mesoceânica. É possível fazer a correspondência exata de cada listra do lado leste com a sua equivalente do lado oeste, e as duas listras podem ser datadas. Ambas têm a mesma data, evidentemente, porque foram líquidas na mesma época em que jorraram juntas da dorsal. O mesmo padrão de listra será encontrado dos dois lados das zonas de espalhamento em todos os outros assoalhos oceânicos, embora as distâncias entre as listras correspondentes dos dois lados variem, pois nem todas as esteiras rolantes se movem na mesma velocidade. Não se poderia pedir um testemunho mais eloquente. Há complicações. O padrão de listras paralelas não serpenteia pelo leito oceânico de um modo simples e ininterrupto. Ele está sujeito a numerosas fraturas, falhas. Escolhi deliberadamente o 10º paralelo ao sul do Equador para a nossa jornada em trator de lagarta, porque ele não tem a complicação de linhas de falha. Em outra latitude, nossa sequência de idades que mudam gradualmente seria interrompida por soluços ocasionais ao cruzarmos linhas de falha. Mas o quadro geral de isócronos paralelos fica totalmente claro com base no mapa geológico de todo o assoalho atlântico. Portanto, Os dados que corroboram a teoria do espalhamento do assoalho oceânico pelas tectônicas de placa são muito convincentes, e a datação dos vários eventos tectônicos, como a separação de continentes específicos, é precisa pelos padrões geológicos. A revolução da tectônica das placas foi um dos mais rápidos e, ao mesmo tempo, mais decisivos avanços em toda a história da ciência.